Ide, ordem do Senhor, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este ato do batismo tem dois significados extraordinários. Eu só quero deixar isso antes. Não será o texto que nós vamos trazer, mas eu não posso fugir em trazer uma explicação às pessoas que estão vendo um momento histórico. Isso aqui, irmãos, isso aqui é história na vida de cada jovem, cada irmão que passa por estas águas. Porque estas águas que eles estão passando é o cumprimento de Marcos 16,15, quando o Senhor disse, isso aqui não foi opção doutrinária ou aleatória. Não, ele disse, olha, quem crer e ir por todo mundo pegar o evangelho de toda a criatura, quem crer e for batizado. Esse batismo tem dois significados extraordinários. Primeiro, o batismo significa sepultura. Segundo, batismo significa novo nascimento. Se não houver isso na vida de qualquer pessoa, se ele não passar por este processo, não o ato em si, mas a essência do que a Bíblia diz, batizado, significa, primeiro, sepultura. Por isso é que nós não jogamos uma aguinha na cabeça, porque batismo representa a sepultura. Quando a pessoa está entrando dentro da água, significa que aquele seu velho eu, a velha criatura, está morrendo, está sendo sepultado. E quando ele sai, ele está nascendo uma nova criatura. Somos sepultados para o mundo e tudo que no mundo há, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você que está aqui, meu irmão, você está no mundo, mas não é dele. Você é nova criatura. O Senhor diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glorifique a Deus. Nada neste mundo pode suplantar a glória da igreja. O Senhor disse, ele não disse edificarei um hospital, não. Ele não disse edificarei um instituto bíblico, não. Ele não disse edificarei uma casa de recuperação, não. Ele não disse edificarei um instituto, uma universidade teológica, não. Ele disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há o que temer, meu irmão. O diabo pode tocar em tudo, pode acabar até com igrejas bonitas, pode acabar com organizações, o diabo pode acabar com tudo, menos com a igreja. Nela ele não toca. Isto aqui está protegido pelo sangue do Cordeiro, imaculado e incontaminado. Por isso, quero declarar a você que passou pelas águas e já está aqui hoje participando deste culto, você é um privilegiado. Você morreu para o mundo. O mundo não presta mais para você. Você ressuscitou uma nova criatura. Nascido de novo significa você é uma nova criatura. O mundo perde o sabor, um novo sabor entra dentro da sua vida. O prazer de estar na igreja, falar línguas estranhas, glorificar a Deus, isso escandaliza o mundo. E alguns sábios vão querer fazer de você o que fizeram com o apóstolo São Paulo, e outros chamaram de lixo do mundo, escória da sociedade, foram ridicularizados, foram criticados, mas não estamos nem aí, estamos caminhando em direção aos céus, meus irmãos. Glorifiquemos ao Senhor, porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta noite parabenizar todos os que se batizaram. Me faz lembrar meus pais, budistas roxos. Meu pai era daquele que fumava um antigo cigarro macedônio. A gente tinha o apelido de estoura peito. Era 7, 8 maços por dia. A mobília de toda a nossa casa era marcada com aquela marquinha preta, porque ele começava, era tão viciado que ficava marca de cigarro por toda a casa. O colchão dele quase pegou fogo umas 10 vezes. Era assim a vida do meu papai, budista roxo. Disse pra mim, você tem que largar esse negócio de ser crente, isso aí é pra gente boba. Eu disse, pode me chamar do que quiser, Pai de Jesus, eu não largo nunca. A mamãe era daquelas que zombavam, mas porque tinha irmão, filhos, eu, meu irmão, minha irmã crentes. Uma vez ela entrou na igreja e era num porão, meus irmãos, era num porão. Quando eu vejo um templo bonito como esse, me faz lembrar que aqui começou uma igreja. Como era a igreja antiga, pastor? Porque o senhor já construiu, esse é o segundo. Era nesse mesmo lugar? Terceiro aqui, era de madeira. Eu me lembro um dia quando estava a irmã Jair comemorando o primeiro aniversário de mim e Raquel, numa casinha de madeira onde está o edifício do lado. Naquele assoalho não dava para entrar com salto, que o sapato ficava no meio das juntas. E a gente se lembra disso. Hoje, quando a gente vê uma igreja assim, a gente se alegra na presença do Senhor. A minha mamãe, um dia foi num culto que nós fazíamos na casa do meu irmão. E, aliás, perdão, na casa da minha irmã. Minha irmã era daquelas que zombava dos crentes, que naquele tempo só tinha disco 78 rotação. Não tinha um Vanderlei esse aí, uma Marumbi. Não tinha uma Mara Lima com DVD, CD, digital. Não, naquele tempo era aqueles 78 rotações e só gravavam bandas, meus irmãos. E a minha irmã pensava que era música de carnaval, e quando nós tocavamos os hinos da banda, ela dançava junto zombando. Mas um dia Deus tocou na vida dela e ela se converteu. E aí o culto era não é nem garagem aquilo, que era uma área que entrava para casa e uma área que servia quase como uma garagem, mas na verdade não tinha cobertura. E a gente fazia os cultos ali. E eu lembro quando a mamãe entrou, porque papai era crente com mamãe, então nem podia imaginar o dia de ser crente. Mas olha como Deus faz as coisas. Ela sentou no meio daqueles bancos feitos de improviso, não é? Que é uma tábua e cortada embaixo, não tinha encosto. Ela estava sentada ali, nós reunidos no culto. E eu me lembro, aliás, perdão, eu não me lembro, porque quem contou isso para mim foi meu irmão. Estava minha irmã, meu irmão nesse dia não estava. E tinha pouca gente e meu irmão disse, olha, vamos assistir o culto, mãe. E aí a minha mãe assistiu no culto, ficou no último banco. E de repente, no meio desse fogo, que a gente... É coisa mais gostosa ver o fogo tomando conta dos irmãos, irmãos pulando aqui. Isso não é fanatismo, nunca foi fanatismo. Saravá faz barulho, bate ponto de macumba sexta-feira, noite toda, e não escandaliza ninguém. E alguns querem aí, recatadamente, dizer que não podemos dar glória a Deus. Aleluia. Vai-te embora, capeta! Nós vamos glorificar a Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí, eu só quero contar esse fato. A mamãe sentou no último banquinho lá, meio envergonhada, porque onde já se viu crente assistir curto, né? Naquele tempo ela achava assim. E ela ficou lá no último banco, e no penúltimo estava uma irmãzinha bem simplesinha, chinelinho de dedo, bem gordinha, da cor bem escurinha. E no meio do culto, o poder de Deus tomando aquela irmã, desandou na frente da minha mamãe a falar em línguas estranhas. Terminado o culto, ela estava amarela, não, porque amarela já somos de fabricação, não é? Ela estava assim, meio pálida, mais para verde do que para amarela, e chegou para o meu irmão, que era o que estava dirigindo o culto, e disse: Ô Takahiro, porque o nome dele é Takahiro Takata Takayama. Aí abreviamos, mudamos para Fernando, fica mais fácil. Aí ele disse: meu filho, Takahiro, quem é que ensinou aquela mulherzinha que estava na frente, toda remendada, vestida, a falar um japonês tão bonito? O meu irmão disse: mamãe, aquela mulher não fala japonês. Fala. Falou num japonês, porque japonês tem categorias de linguagem. Katakana, hiragana, kanji. E olha, ela disse, ela falou numa linguagem tão erudita que eu tive dificuldade de entender. Mas ela dizia assim para mim: por que é que você ainda não se entregou para Jesus quando os teus filhos já são? Esse é o Deus que está aqui esta noite. Receba a unção de Deus. Ou você crê, ou você vai embora. Isto aqui não é cineminha, não é teatrinho. Isto aqui não é espetáculo. Isto é o povo de Deus que, ao passar por este batismo, está dizendo: eu creio, somos nascidos de novo. Xerra Mahais, aleluia, aleluia. Eu quero que vocês abram comigo. Eu disse que eu ia fazer uma introdução, mas eu quero trazer um texto baseado em João capítulo 2. Vamos falar do velho e do novo aqui. Aleluia. João capítulo 2. Eu vou falar um pouquinho sobre o casamento da Galileia, as bodas lá da cidade de Caná, da região da Galileia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento, isto é, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, guardem bem isso, 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha, isso aqui é algo maravilhoso. Existem algumas questões pontuais aqui, meus irmãos, que determina essa nossa convivência, esse nosso batismo. E eu quero, portanto, chamar a atenção dos irmãos, porque é muito importante essas questões abordadas nesta passagem. Primeiro, foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Vejam lá, é estranho que Jesus poderia ter iniciado o seu ministério, senhores obreiros, numa sinagoga ou perante as autoridades romanas, fazia coisa de forma, vamos dizer, mais oficial. No entanto, Jesus começa o seu ministério no meio do povo. Eu quero informar aos senhores que é aí que Jesus gosta de estar. Pode dar um glória a Deus? É no meio do povo, meus irmãos. E olha, nós percebemos que muita gente, né? Os importantes querem deter Jesus nos seminários, mas ele não fica ali, meus irmãos. Procuram detê-lo no meio dos doutores, para ficar no meio de uma elite, mas não é neste meio que Jesus fica, no meio da teologia, mas ele não se prende a doutores, ele não fica ali. Algumas igrejas há em que talvez ele já, olha, tem lugar onde talvez Jesus já nem passa mais por ali, viu, meus irmãos, porque já nem há mais lugar para ele. Tem lugar para tudo, tem lugar onde, se você der um glória a Deus, você é convidado para sair meio na marra. Não se preocupe, Jesus está sacudindo esta sociedade, porque a glória é dele, o lugar é dele, e Jesus não fica em igrejas transformadas em clubes, meus irmãos. Jesus não fica em lugares transformados em água engarrafada, não. Eu quero que você nesta noite saiba que você entrou num lugar onde você tem liberdade de dar glória a Deus, falar língua estranha, ver a manifestação dos poderes espirituais. Vou dizer mais: Jesus ignora grupos fechados, Jesus ignora pessoas orgulhosas, Jesus ignora clubinhos sociais onde alguns se sentem donos dela. Jesus está onde? Sabe onde Jesus está? Onde houver um pecador que precisa dele, aí ele está. Se você precisa de Jesus, ele está aqui hoje, pode dar glória a Deus. Jesus era acostumado a viver numa simples casa de um carpinteiro. Jesus era simples, a sua comida era simples. Era um homem simples, nasceu num lugar onde qualquer favelado aqui, se é que existe algum, Qualquer pessoa sem terra aqui teria vergonha de nascer. Jesus nasceu num lugar onde era reservado para os animais comerem capim, porque o povo não deu lugar para ele, na mais simples cidade que era Belém. Nem lá deram lugar a ele, deram lugar no meio dos animais. Jesus nasceu presenciado por jumentos, burros, cavalos, bois e outras coisas. Mas ele, que era Deus, se redimensiona e nasce naquele lugar porque os homens não deram lugar para ele. Mas ele não está nem aí. Ele veio para buscar e salvar o que se achava perdido. E agora, nós vemos Jesus iniciando o seu ministério numa festa. Ah, imagina quando Jesus vai entrando naquela festa. Vamos voltar um pouquinho o tempo? Satanás, tome cuidado, que ele acabou de jejuar 40 dias e 40 noites. Ele tinha acabado de sair de um jejum, 40 dias lá no deserto, 40 noites, aleluia. E aí ele começa o seu ministério. Irmãos, e ali ele começa o ministério transformando água em vinho. Moisés iniciou o ministério dele como? Ele transformou água em sangue. Jesus inicia o seu ministério transformando água em vinho. Jesus era especial, meus irmãos. Jesus não falava com escribas e fariseus. Jesus não dava muita atenção a fariseus e saduceus. Jesus não andava no meio da elite dos doutores da lei. Aleluia! Jesus era homem especial. E aí, os convidados da festa deviam estar cochichando. Havia alguma coisa diferente. Convidaram quem? A Dona Maria, o seu Zé convidaram. Mas convidaram quem? Jesus e o seu discípulo. Quando Jesus deve ter entrado naquela festa de casamento, o povo começou a cochichar um conto. Esse homem tem uma coisa diferente. Irmão, você tem uma coisa diferente. Você nem sabe. Você tem uma coisa diferente, meu irmão. Aleluia. Você tem uma coisa diferente. Aí vocês pensam, eu posso até ter, mas você não tem, Takayama, você tem que ter de cara de japonês. Ó, eu estava um dia preparando para dar um estudo em Umuarama. Naquele tempo eu tinha um Poisé. Era um Fusquinha, né? Aliás, era até melhor, era um Passat todo furado de ferrugem. Era o primeiro. Deve ter fundido o motor umas 4 vezes. Mas eu tinha que dar estudo em Umuarama. Aí eu me lembro que o volante começou a puxar muito para o lado direito, ou para o esquerdo, não me lembro agora. Eu disse, não dá para viajar deste jeito, meu bem. Mas nós temos que fazer depressa, e eu não tinha dinheiro para arrumar carro. Aí fui na oficina do irmão chamado Ezequias, no Jardim Urano, ali perto da Vila São Pedro. Aí ele disse, olha, Takayama, ele olhou e disse, olha, você tem que trocar o amortecedor. Estourou o amortecedor e por isso é que o carro está puxando aí, você não pode viajar desse jeito. Eu falei, pois é, mas como é que eu vou fazer? Ele disse, olha, consertar eu conserto de graça. Mas não lhe aconselho você comprar peça usada ou coisa ruim. Vai na agência, porque está tendo uma promoção na agência do Gulim, e a agência era perto da minha casa, a agência da Boca. Eu falei, então eu vou comprar. Tem desconto, está com não sei quantos por cento, quando eu não me lembro mesmo. Entrei lá no pátio, busquei a peça na seção de autopeças, mas quando eu estava passando, um daqueles homens que fica naquelas caixinhas que parece um púlpito, só para anotar o serviço, ficou me comendo com os olhos, me acompanhando com os olhos, eu entrei e não percebi que ele estava olhando. E aí ele chegou perto da minha esposa, que estava no carro, e disse, senhora, o que é que o teu marido faz? Ela disse, eu não sei o que você quer saber, mas nós não vamos consertar o carro aqui não. Ele só foi buscar uma peça na seção de autopeças, lá na loja de autopeças que tem aqui, mas nós vamos consertar em outro lugar. Eu disse, não tem problema, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que é que teu marido faz na vida. Ela disse, por quê? Ele disse, olha, não é a primeira vez, essa já é a terceira vez que ele passa aqui. Toda vez que ele passa na minha frente, eu sinto uma vibração tremenda. O que, que é isso? Quando eu fui saindo, ele disse, vem cá! Eu falei, senhor, desculpa, eu não vou consertar o carro, vai perda de tempo, já estou saindo. Não. Aí ele contou o diálogo que tinha tido com a minha esposa. Ele disse, olha, toda vez que eu passo, eu sinto uma coisa diferente. Eu falei, mas não tenho tempo. Eu falei, não, o senhor me dá 10 minutos, me fala o que é esse negócio diferente que você tem aí. Eu falei, opa, agora não posso perder. Eu falei, o senhor quer quanto? 10 minutos? Não, é pouco, eu vou te dar meia hora para você. E comecei a falar de Jesus. Quando deu, não tinha dado nem 10 minutos, quando deu 5 minutos, ele gritou, para! Eu falei, o senhor não pediu 10, não falei nem 5, quero falar meia hora para você. Ele disse, pode parar. se o senhor continuar aqui falando, eu vou começar a chorar aqui, e o que é que meus colegas vão pensar de mim nessa? Irmão, e desandou a chorar naquele lugar. Deus em 5 minutos tinha feito a obra no coração daquele homem. Você tem uma coisa diferente aí, viu, meu irmão? Pode ter certeza que não é o espírito do Zé Pilintro, não é o espírito da morte, não é o espírito do Urucubaca. Esse negócio que você tem aí não é da Bombagira, não é dos demônios. A glória que está em você não é do Zé Arigó, nem do Dr. Fritz. A glória que está em você é do Espírito Santo. Receba a glória de Deus na tua vida. O Rechebacanda Aremaias. Aleluia! Quando Jesus entrou, os convidados começaram a pensar: esse homem tem um negócio diferente. Aleluia! Ele foi convidado para a festa. Hoje é diferente, hoje é Jesus quem está te convidando. Aleluia! Você vai naquela outra festa, fica embriagado no vinho. Você vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Aleluia! Vai orando Espírito aí, meu irmão, minha irmã. Aleluia! E aí, meus irmãos, o que acontece? Hein? Acabou o vinho. Os convidados deviam estar ali alvoroçados. Os noivos, envergonhados. Meu Deus, acabou o vinho, que vexame. O anfitrião, o mestre sala, sem saber como solucionar o problema, chega para Maria e suplica a ela: dona, o que nós vamos fazer? Hoje existe um slogan por aí. É, nada contra. Está escrito assim: peça para a mãe que o filho faz. Se vocês conhecessem a Bíblia, jamais daria uma receita errada desse jeito. Jesus disse diferente. Ele disse: tudo quanto pedir, dizer em nome do meu Pai, em meu nome, eu o farei. Vai dando glória a Deus aí. Não é para a mãe que você vai pedir, não. Pô, pela Bíblia, você tem que pedir para Jesus, é no nome dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. E olha, a coisa foi até feia quando ela disse: ela chega para Jesus e apresenta o problema. Filho, olha aí, acabou o vinho. E Jesus chega para ela e diz: ó, mulher, que eu tenho eu contigo, irmão? Que tenho eu contigo, mulher? Olha a resposta de Jesus para Maria, está na Bíblia. No grego, claro, é que nós é um pouco pesada na tradução para o português, porque no grego está um pouquinho mais ameno. Está assim, ó: tiemoi kai soi gnai. Isso está em grego. Tiemoi kai soi gnai. O que significa isso? A tradução é: o que há de comum entre nós. É um pouco mais atenuado. O que há de comum entre eu e você, mulher? O que é para ti, ele está dizendo, não é para mim. Jesus via as implicações espirituais daquele contexto, meu irmão. Naquele momento, é preciso entender, por favor, se tem católicos aqui, não temos nenhum desrespeito a Maria, pelo contrário. Nenhum crente aqui vai dar chute na Maria, né? Como alguém deu aí, meu Deus não leva chute de bispo nenhum. Meu Deus não é comido por cupins, que não é feito de pau, de pedra, de gesso. Meu Deus não quebra o pescoço quando cai, porque não é de gesso. Meu Deus não é bijuteria para ficar pendurado em pescoço de qualquer gente, prostituta, bandido, não. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Receba nesta noite esta glória. O remenejo bacana. Eu quero falar hoje, porque hoje passamos pelo batismo. Eu queria falar sobre o reservatório de água, querida gente do coração. Havia ali naquela festa, acabou o vinho. Imagina o vexame. Aí, o que é que tinha lá? Sabe o que é que tinha naquela casa? Não sei como é que foi aparecer naquela casa. 6 talhas d'água. Cada um comportava 6 metretas. Eu sei que vocês não estão nem imaginando que tamanho que é isso. Então, só para vocês saberem, 6 metretas seria mais ou menos 100 litros d'água. Olha lá, é bastante. As talhas tinham só um pouquinho d'água. O que eram talhas? Eram vasos religiosos, meus irmãos. Usados normalmente na religiosidade judaica, eles pegavam aquelas talhas, punham água, porque eles usavam o ato da purificação e aquela água ajudava eles se purificarem, se lavarem. E essas talhas eram relíquias, eram vasos que cabiam até 100 litros d'água, só que tinha um pouquinho d'água. Imagina a poeira, imagine se tivesse o programa sanitário do governo, tinha que jogar fora, senão dava dengue. Eram talhas velhas com um pouquinho de água, formando sujeira e, quem sabe, criando insetos. E Jesus então disse: olha, não quero água suja, me trago água limpa e encha isso aqui até o bojo. Tem coisa aí, meu irmão, vai dando glória a Deus. É mistério isso aqui. No grego está assim, ó, não é encher, completaia. Halashobacandas. Talhas significa, sabe o quê? Relíquias. Tem muita igreja por aí, tem muita casa por aí que já está vivendo de relíquia. E tem até pregador que vai assim: olha, no passado eu orava, Jesus batizava 10. Olha, quando eu pregava, Jesus curava. Irmão, não viva de relíquias. Jesus do passado e o Jesus do futuro, aquele que andava sobre o mar, multiplicava pães e peixes, curava leprosos, surdo, mudo, e até ressuscitava defunto no passado, é aquele que virá em glória no futuro. É o mesmo que está aqui esta noite. Receba a glória do Senhor. Aquelas talhas que estavam ali, com aquele pouco de água, aquelas águas, significa o ato purificador dos judeus. Lavar as mãos havia se tornado, já não era mais um ato de higiene, era um ritual religioso. Irmãos, é preciso tomar cuidado para não virar em ritual. Por exemplo, tem gente que dobra o joelho antes de chegar no culto, dobra só para o vizinho ver que ele orou. Mas muitas vezes não está orando é nada. Não faça disso um ato religioso. Quando você dobrar o joelho, diga: glória a Deus, Senhor, eu quero sentir a tua glória. Nesta noite eu quero sair daqui com a bênção. Glorifica a Deus aí. Vai poder, Deus está profetizando aqui. Vai glorificando a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Muitas vezes até os discípulos de Jesus foram criticados. Os discípulos foram acusados de não lavar a mão antes de comer, e Jesus deixou bem claro que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, cuidado com essa tua boca suja aí, viu, meu irmão? Essa está parecendo um sepulcro caiado aí, viu? Isso acaba com uma igreja, sabia? Sabia que o que sai da tua boca acaba com a tua igreja? Essas panelinhas que você cria por aí, acaba com a igreja! Essas maledicências, acaba com a igreja! Mauricinhos e Patricinhas que se reúnem na porta de algumas sedes por aí e que não convive com aquele irmãozinho porque está cheirando sovaco e diz: eu não me misturo com as ainda. Vá se converter, Mauricinho e Patricinha. Hoje é dia de poder na tua vida. Conversas, maledicência, calúnia, difamação, isso não é de Deus. Aquelas talhas que estavam ali, meus irmãos, falava do quê? Falava de uma religião fraca. Falava de quê? De uma religião vazia, que não satisfaz. Igreja com água parada, irmão, junta dengue, dá febre. Eu sei que você não está nem indo aleluia, está engolindo seco aí, mas não vou te pedir desculpa, não. É Deus que está falando aqui essa noite na sua vida. Talha-se com pouca água significa igreja sem vida, sem poder. Igreja que só atende a rituais. Igrejas sem nada, que não tem nem água, e o pouco que tem já deve estar cheio de verme. Viu? E nós estamos vendo um crescimento da nossa igrejas aqui no Brasil, né? E estão igrejas aí falando de questões sociais, ecologia, menor abandonado, reforma agrária, criticam seminários de adoração, e criticam até avivamento, meu irmão. Olha, isso aí é retrocesso. Onde já se viu dar glória a Deus? Isso aí é fanatismo. Só que os seminários e as igrejas dessa gente está esvaziando. E olha, pastor Moisés, logo, logo você vai ter que construir uma outra igreja aqui, pelo número de gente que está sendo batizado aqui todo mês. Beramaxé bacandas. E eu não duvido que no meio desses obreiros que estão aqui, não deva ter alguém que aprendeu a ler na Bíblia, que há bem pouco tempo não sabia a diferença entre o e o zero. Eu me lembro de um dia que um amigo meu chegou para mim, disse, Takayama? Eu disse, sim. Você não é daquela igreja. É, Assembleia de Deus. Ele queria fazer uma crítica. Eu falei, por incrível que pareça, senador, eu sou daquela igreja, Assembleia de Deus, falo língua estranha. Aí ele, para não ofender, tomou uma postura assim mais equilibrada, mais educada. Ele disse, não estou criticando, tá? Sabe o que acontece? Eu tenho o meu jardineiro, que um dia me convidou, ele terminou de limpar o jardim, ele disse, olha, senhor doutor fulano, o senhor tem que ir na minha igreja hoje, lá no bairro Tar, e lá vai ter um pregador, vai ter um seminário especial. Aí eu disse, então vou lá. E o senador foi, em educação ao seu jardineiro. Aí ele disse, Takayama, quando eu fui entrar, encostei o carro na porta, estava escura, uma igrejinha pequenininha, estava cheia de gente, mas dava para ver que o pregador era o meu jardineiro. Eu falei, e daí? E daí é o seguinte, quando eu fui entrar, eu olhei na placa para ver, na placa da igreja para ver se era. Só que estava errada a placa, em vez de escrito Assembleia de Deus, estava escrito Sembreia de Deus. O S estava em forma de Z, dois Z, Zembreia de Deus. Eu falei, não vou entrar, mas eu fiquei ali, abaixei um pouquinho de vida, educadamente, para depois ele não dizer que eu não ouvi o seu sermão. Fiquei ouvindo, mas até que falava bem, mas escuta, Takayama, tem que ter um pouco de bom senso. Aquele homem não sabe nem falar direito, o português dele é todo equivocado. Ah, não tem cultura, não tem... Oh, eu me lembro que com a mesma camisa que ele foi lá limpar o jardim, tacou-lhe uma gravata e devia estar daquele jeito na igreja mesmo. Takayama, por uma questão de bom senso, Deus não pode usar um homem com aquele, Takayama. Aí eu olhei pro senador, naquele tempo ele não era senador. Eu disse, olha, não só pode, como usa. Mas como? Deus não pode usar um homem como aquele. Eu disse para ele, não só pode como usa. Eu vou te dizer porque é que Deus usa aquele homem. Sabe por quê, senador, deputado? É porque pessoas preparadas como o senhor não tem coragem de se entregar na mão de Deus para ser usado por Deus. Aí Deus pega o que não é para confundir o que é. Deus pinça as coisas que não são para confundir as que são. Meu irmão, isso aqui tem milagre. Você não é uma talha velha. Esta igreja não é relíquia. Levante a tua mão e glorifica ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero aqui dizer, meu amado irmão, que a nossa função, senhores obreiros, é ir sim nas favelas, nos presídios, em qualquer lugar, abrindo porta, no meio de qualquer lugar, no meio dos pobres, levando a palavra de Deus. E eu quero perguntar aqui antes de terminar, os novos que se batizaram, vocês querem ficar aqui numa igreja? E eu quero perguntar ao povo de Deus aqui, queremos transformar essa igreja em talhas velhas com pouca água? Só depende de vocês. Tem muita igreja que já não está mais impactando o quanto poderiam por falta de água, viu? Tem muita água parada aí. Um tempo atrás aí, um repórter criticando um pastor, zombando da mensagem bíblica, começou a dizer, pastor, por que gasta tanto tempo e dinheiro com esse teu programa aí de televisão? Perguntou pro pastor, por que é que você gasta tanto tempo? E a resposta do pastor disse, olha, se você sabe mais do que a Bíblia, o que você vai colocar no lugar da Bíblia? Hein? E talvez você queira colocar as ideias do Hitler. Quem sabe você... É Hitler que matou 6 milhões de judeus. Quem sabe você vai substituir a Bíblia pelo livro Capital de Karl Marx, né? Talvez o Alcorão com as suas ideias radicais discriminando mulheres. Quem sabe? Quem sabe você defende os cientistas, né? Tem gente que defende os cientistas. Também não sou contra. Mas tem a gente só defende cientista, acha que o que nós estamos fazendo é errado. Mas eu posso te dizer, nenhum cientista fez uma virgem conceber. Aleluia! A raça humana, nenhum conseguiu produzir alguém como Jesus. Nós nunca ouvimos falar que o machado boiou, que o sol parou, que alguém abriu o mar, que a tempestade foi acalmada. Isso não tem lá com o Buda dos meus antepassados, não tem com Confúcio, não tem com ninguém. Tem aqui, meu irmão, vai dando glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Religião com pouquinha água é assim, mas Jesus vai encher nesta noite, amém, meus irmãos? Aleluia. Esta noite não, porque aqui já está cheio. Tem muito lugar por aí que está vazio, aleluia. Jesus encheu a nossa vida até em cima. Coisa mais gostosa que quando enche, não enche muito lá não, pastor, senão a água vem para cá, porque eu levei de banho aqui, não foi brincadeira. Mas na vida é bom estar cheio, viu, meu irmão? Vai dar um glória a Deus ou vai ficar vazio aí? Você que já vem na igreja, fica olhando para tua mulher que dá aleluia, você até assusta, né? Oh, meu Deus do céu, minha mulher é tão quietinha lá em casa, e ela dá um aleluia, você grita, você dá um susto aqui. Outra fala a língua estranha, você assusta lá. Você está vazio, sua talha velha. Hoje Jesus vai encher a tua vida. Glorifica a Deus, meu irmão. Aleluia. Eu vou terminar. Mas eu quero falar sobre um milagre. Eu quero falar sobre um milagre aqui. Ah, vou falar sobre esse milagre. Tem talha vazia aí? Religião arcaica aí? Tem. Deve ter. Vou falar do milagre da transformação. Se a água para a purificação dos judeus nas talhas, ali estão falando de religiões fracas e das igrejas sem poder, o que é que significa vinho? Como é que Deus pega uma talha velha, manda encher d'água? Por que ele não mandou só transformar aquele restinho? Não, ele mandou completar. Jesus não quer igreja vazia, dessas que não permite nem dar um glória a Deus. Jesus amado, aleluia. Viu? Por que é que ele transforma água em vinho? Porque vinho na Bíblia significa alegria. Irmão, digo a verdade, senhores pastores, não tem coisa mais entediante, coisa mais ruim do que uma religião sem alegria, do que um culto sem alegria. Não tem coisa mais ruim do que isso. Um culto formal que parece mais um encontro acadêmico, que parece, sei lá, o que é que parece, meu Deus do céu. Tem muito lugar onde tem mais alegria num campo de futebol do que algumas igrejas por aí, do que alguns cultos. Pode ser igreja bonita, arquitetonicamente de última geração, coral de 10 mil vozes, pregador competente, pode ter, meus irmãos, tudo o que quiser, mas se a alegria do Senhor não tiver ali, não vale a pena! Se a alegria do Senhor não tiver ali, não tem vinho, meu irmão, tem água parada, vamos terminar já. Aleluia. Irmão, só quero te advertir, isso não significa que a tua vida vai ser um mar de rosa, não. Você vai ter luta, você vai ter problema. Aliás, você veio aqui com um montão de problema, até se auto-questionando. Deus, tu não dissesse que o pregador disse que se eu entregasse a Jesus meus problemas iam acabar. Coitado do pregador, faltou experiência para ele. É raro. Mentiram para você. Vocês que se batizaram, os problemas vão aumentar. Não vai acabar o problema. Pastor, então qual é a vantagem de estar na igreja? Ué, eu pergunto, qual é a vantagem de estar no mundo? Lá no mundo você tem problema, mas tem aqui também, Cacaiama. Só que aqui você tem problema, lá no mundo você tem problema, mas aqui Jesus estará ao seu lado para te ajudar e devolver e te renovar e te alegrar, porque aqui tem vinho da alegria. Aleluia, aleluia. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas já tem muita igreja por aí sem alegria. Esgotou-se a água, acabou-se o vinho, meu amado irmão. Tem gente já está indicando, olha, leia o romance do Paulo Coelho. Sangue de Jesus tem poder. Olha, leia o Pequeno Príncipe. Vai te converter, meu irmão. Leia a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Agora quero só para concluir. Alegria não é coisa automática, viu, meus irmãos? Esse negócio de... Bom, é que a gente... Eu não sou, os pastores não gostam muito disso. Mas os evangelistas chegam e dão glória a Deus. Sabe por quê? A gente quer te incentivar. Mas na verdade o que tem é que te brotar de dentro para fora. Isso aqui, meu irmão, tem que ser trabalhado. Alegria não é coisa automática. Tem que ser exercitado. Você fica na igreja todo encrujado aí, não dá um aleluia. Eu me lembro uma pessoa que queria receber o batismo com o Espírito Santo, mas tinha medo que alguém botava a mão na cabeça dele, ele ficava assim olhando para ver se a mão vinha alguma coisa. Irmão, Deus está aqui pronto para derramar poder na tua vida. E vou te declarar, Deus está resolvendo esse teu problema. Aleluia. E vou te deixar mais um aviso aqui. Senhor, que você que se batizou hoje, não é porque você está cheio do Espírito Santo que a tua costa não vai doer. Vai, você vai levar cada lambada na vida que você vai ver só. Está pensando que as tuas contas vão acabar? Vai nada, vai ter conta para pagar. Tem gente que vai casar pensando que casou bem, vai estar casando com cada marido ruim que só. E tem marido que vai casar com cada mulher ruim que só. Você não, hein? Você casou com um marido bom. Glória a Jesus. Irmãos do céu, tem problema na vida inteira, meus irmãos. Mas esteja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você vai acordar com conta para pagar? Mas levante cedo, dê um susto no diabo toda manhã. Diga assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos com ele. Antigamente era o diabo que botava uma úlcera. Você que está com essa úlcera nervosa, foi o diabo que colocou. Todo dia de manhã se acordava, olhava no espelho e dizia: ai meu Deus do céu, o que é que o diabo vai fazer comigo? Ah, meu irmão, que é isso? A partir de hoje vai mudar. Hoje é o diabo que vai sair daqui dizendo: o que é que esses crentes vão cá fazer comigo? Vai-te embora, Satanás, porque aqui tem o vinho da alegria. O Senhor está enchendo nesta noite. Jesus está transformando água em vinho. Vocês já repararam que aqui ela comenta que o vinho novo, normalmente, meus irmãos, normalmente em festa e na vida mundana a filosofia é esta. Vou terminar agora. A filosofia é esta. A filosofia do mundo é assim: a vida é que nem um pirulito, começa doce e acaba no palito. Já viram assim? É mais ou menos a filosofia. Todo casamento de gente sem Deus começa bem, termina mal. Toda pessoa, tudo na vida começa bem e acaba mal. É a filosofia do mundo. Com as coisas de Deus não sou assim também não. Aquele casamento, estava a noiva, o noivo envergonhado, o chefe, acabou o vinho. Casamento sem Jesus é assim, acaba, não tem jeito. Mas de repente, naquele casamento tinha Jesus. E aí Jesus manda encher aquela estátua, trazer enche aqui, 6 litros de água, irmão. E manda servir. Mas servir água, senhor? Cala a boca, sirva, pai, não estou mandando servir aí. Era costume naquela época oferecer o vinho bom primeiro e o ruim depois. E hoje, até hoje, assim, sociedade sem Deus é coisa boa no começo ou coisa ruim depois. Casamento começa bem, fica ruim depois. E já vi até gente pregando assim: você comeu a carne, tem que roer o osso. É assim que estão falando por aí. E olha, meus irmãos, o vinho do milagre vai mudar a tua vida a partir de hoje. Aleluia. O anfitrião, quando começam a servir o vinho, agora, aí até o comentário: peraí. E os convidados começam a dizer: escuta, anfitrião, normalmente se serve o vinho bom no começo e o ruim depois, e agora você oferece o melhor vinho no fim. O melhor está por vir aí, viu, meu irmão? O melhor está por vir aí. Já faz muito tempo que Abel ofereceu o melhor culto. culto. Já faz muito tempo que ele ofereceu melhor culto que Caim. Já faz muito tempo que Enoque andou com Deus. Já faz muito tempo que Noé construiu a arca. Já faz muito tempo que Isaías disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Já faz muito tempo que o apóstolo São Paulo dizia: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu sei em quem tenho crido. Já faz muito tempo que João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já faz muito tempo que muitos milagres aconteceram. Mas não se intranquilize, não. Não pense que a coisa acabou. O vinho novo vai vir no fim. Vai dando glória a Deus e aleluia. O melhor está guardado para o final. Nós vamos tomar o melhor vinho. Pastor Moisés, pastor Ivo, obreiros que estão aqui, vocês que se batizaram aqui, o melhor vinho ainda está por vir. Receba a glória do Senhor, porque Deus está aqui mandando um grande avivamento. Vamos ficar em pé e vamos glorificar a Deus. O melhor está por vir, meu amado irmão. Nos últimos dias, ele diz, vou mandar o vinho bom. Nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glorifica a Deus, deixa Deus operar na tua vida. Aleluia, está vindo vinho novo aí na tua vida, irmão? Está sentindo bom vinho agora? A alegria do Senhor? Tranquilize-se, serva do Senhor. Assim diz o Senhor: eu tenho resolvido o teu problema na tua vida. Assim diz o Senhor: a tua luta eu tenho visto, mas eis que eu te dou conforto e consolo. Glorifica a Deus, o teu problema já está resolvido. O vinho novo está por vir. Igreja de Londrina, o vinho novo está por vir. Receba, juventude que está aqui. Deus quer levantar uma juventude poderosa. Já faz muito tempo que o dia de Pentecoste batizou aqueles povos, aqueles obreiros que estavam no cenáculo. O vinho novo está por chegar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que te dá esta alegria. É isso que te dá este gozo. Esta coisa quente que você está sentindo não é gastrite. Essa coisa forte que você está sentindo não é úlcera, não é queimação do estômago. É o poder do Espírito Santo que quer te encher. Glorifica a Deus agora. Deus vai te devolver alegria. Olha, batizar na água significa sepultura e nascer de novo. Tem muita gente que no meio que está, que perdeu a alegria no tempo, não sei porquê, os problemas da vida. Você se espelhou em gente que errou. Todo ser humano é falho, meu irmão. Aqui não tem pão, não. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque eu e você precisamos da misericórdia de Deus. E você precisa ter um encontro com Ele hoje. Se a tua vida virou uma talha velha seca, com água suja e poluída, por causa das revistas mundanas, alguma coisa ruim, hoje Jesus vai encher, vai purificar e vai te devolver alegria. E mais do que isso, vai transformar esta água que é a tua vida na alegria do vinho. Glorifica a Deus esta noite. Eu quero nesta hora convidar todas as pessoas, todas as pessoas que precisam de um renovo em Cristo Jesus. Vem aqui à frente agora, nós vamos orar por você, porque sabemos da importância que é este dia. Temos o renovo na nossa vida. Todas as pessoas, sejam crentes ou não, pessoas que talvez estejam até na igreja, mas a igreja já não está mais dentro de você, vem aqui à frente, nós vamos orar enquanto cantamos com alegria no coração. Aleluia. Wanderlei, tem hino aí? Não tem. Vem aqui à frente, venha. Todas as pessoas que precisam de um concerto, o grupo de louvor, isso, cante aí. Louve ao Senhor com toda a congregação, enquanto as pessoas que precisam do renovo em Cristo. Venha aqui à frente. Aleluia. Venha. Eu não conheço a tua vida, amigo, irmão. Mas se Deus falou contigo, venha. Eu quero transformar esta água que é a tua vida no vinho da alegria. Primeiro se purifique. Encha. E você vai ver Deus transformando a tua vida em vinho. Aleluia, venha. Nós vamos orar por você nesta noite. Aleluia. Vai glorificando a Deus, igreja. Tem vinho novo aí. Vai glorificando a Deus.